Delitaxi, espaço 1 no Índia, ponto de terra, tudo. 1895, ajuste 10 no 1, numa boa viagem, 867. 10, 11, iniciando táxi, Apache, Índia, 1895 na torre, 1867, tá bom. Ridicular, pistão no 0, vento de 130 graus, 07 nós. Tango Serra, Hotel Yankee, mantenha descida até o 050, tráfego 1 hora 15 milhas, rumo oeste, Charlie 402, mantendo 3 mil pés. Tango Juliette, Tango Zulu, mantenha 3 mil pés, tráfego 11 horas 14 milhas, cruzando 6.500 pés para o nível 050, Embraer 1110, rumo nordeste. Juliette, Tango Zulu. Reduzindo para 2209. Salvador, muito bom dia, Golano 867, no ponto espera a cabeceira no 0, pronto. Jogo no 867, após a rolagem do Embraer da Azul, Lima tem pedido no 0, senhor. Lima tem após Azul, no 867. Boa 255, acena identificação via Bonf, desça para 4 mil pés, QNH 1011. Aproximando para pouso da pista no zero, em aproximadamente 1 minuto e meio, vou pedir que o senhor se retire da final, ok? Ok, graças pela coordenação, mas ainda tem reunião do reconhecimento, vai afastar direção litoral, que ingresso na rota cheia. Confiado, confirme, vai solicitar a Xé agora? Afirmativa, está presente pelo litoral para a rota Xé para continuar a operação de esclarecimento. Confiado, então por gentileza da presente, autorizado até o farol de Itapuã. E na proa do farol de Itapuã, chame torre de colisão, chame o controle na frequência 120.8, Marinha 7033. Para Itapuã, chamar o controle 120.8, Marinha 7033. Azul 4089, decolado ao 03. Chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, bom voo. Aliás, Azul 2719. Azul 2711, complexo chame torre, 1895. 95, obrigado. Azul 4089, contato radar, sua para nível 340, via saída da EU. 340, boa Patango Serra, Hotel Yankee, tráfego superado, reautorizado, descida 2 mil pés, QNH 1091, autorizado final ILS, informe estabilizado. QNH 2000, autorizado ILS, tomará estabilidade, Yankee. Azul 2771, reautorizado, descida para o nível 050, recebe 200 nós, segue tráfego... Posição 12 horas, Embraer 110 com 200 nós. Redução para 200, descida autorizada 050 azul, 2771. Atango Juliette, Tango Zulu, reautorizada ascensão, nível 100. Reiniciando a ascensão, Juliette, Tango Zulu. Controle Salvador, Marinha 7073. Marinha 7073, prossiga visual, corredor Axé, informe para o da base. Obrigado, Sul 4089, conforme o pedido da El. Conforme da El. 20 graus com 09 nós. Pesado na 0, pouso 279. 867, decolado aos 05. Chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8. Tenha um bom voo, senhor. Obrigado, bom dia. Arrivou 1867 na sua escura. 1867, contato radar. Sua para nível 360, via saída Argo. 360, Argo, 1867. Meia dúzia autorizado, senhor Plutáxi. Autorizado, vai chamar táxi, 0206. Passamos em Hotel Yankee, são duas cidades. 190. Dois sete sete um, tem condições de iniciar a 1909? Reduz, 1909, azul 2771. 1909, desça para 3000 PS na Gal 1011, aguarde autorização para final em LS. Descida 3000 milhões e aguardando autorização para LS, azul 2771. Azul 2711 no solo aos 06. Libera a vista próxima interseção à direita e chame solo em 121 no decimal 1. 121 não, na chama na azul. Prossiga, Olimpo 01. Gente. Salvador, azul 2711, boa tarde, Oliveira. 2711, boa tarde. Autorizado Alfa Kilo para o Parque 3, posição 4-1. Alfa Kilo, Parque 3, Salvador, Céu Hotel Yankee, estabilizado, visual, confusão, 0. Entra Hotel Yankee, complexo, chame torres, 1895. 1895, hein? Azul 2771, reautorizado em 2000 pés, sinal ILS, ex-repista no 0, informe estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, potência estabilizado, azul 2771. Hotel Yankee, boa tarde, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 011. Confirme, senhor, intenções de pouso pista 10 ou 17? 10, Serra Hotel Yankee. Guia do Serra Hotel Yankee, chame avistando. Trem baixo travado para autorização de pouso, Serra Hotel Yankee. Ok, visual com a pista, vem formar a baixada de travado, Yankee. O 404, confirmando Yankee, Zulu. Papa Romeu? Gente, aciona, aguardando cópia, o Yankee Zulu. Azul 4089, chame Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Baixado e travado, céu, Hotel Yankee. Céu Yankee, atento a pássaros na final da pista no zero. Você tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus com 079, Sierra Hotel Yankee. Sierra autorizada, pouso, Sierra Hotel Yankee. Sob controle. Sou 4089, transmissão em as cegas. Recife 251, no alterno 3325. Para o TAC 3216, PLB 146319, Recife, alternado. Ele TAC, Pátio Índia, ponto espera, 2295, ajuste no 0, no 1. Pátio Índia, ponto espera, 2295, no 0, no 1. TAC 3216. Autorizado, ILS, Azul 2771. Azul 2771, no complexo emissor 1895. 1895. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2771. Boa tarde, Azul 2771. Tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 1. Continua a aproximação, chama externo, tem baixo travado, avistando Azul 2771. Trabalhamos no externo, baixo travado, Azul 2771. Abatango Juliette, Tango Zulu, confirma o estimado para pouso. Fechando pouso 1-7-1-0 para Juliette, Tango Zulu. Para serviço de informação de voo e alerta, Recife 1288, alterna 1353. 2-8-2-3, Juliette, Tango Zulu. Tango C, Hotel Yankee no solo ao Zuno 1, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 1-2-1, décima 1, senhor. Tango Zulu, direita, 1-2-1, Salvador, Salvador, autorizado 510, decola do pátio militar com Pro Nordeste, coordenação com a torre. Aciona 0112 no transponder, controle 1120-180, o patrulha 04. 12 no meio, mantém um ponto de espera no 0. Pemar, quantas pessoas a bordo? Azul 2771, no check trem. 2771, baixo travado. Prossiga. Bom dia, boa tarde. Confirme o pátio? É no pátio 3. Quanto tempo vai ficar estacionado no pátio 3? É, vai ser regular. Bem, já com aquilo, pátio 3, está guardando a coordenação com a infraero, você está no pátio 3 do Serra Tem. Autorizado, faz 3 dias. E aqui é a operação Patrulha 04. Chame Recife, frequência 1288, alterno 353. 1288 e 1353, 0879. Eu reporto um tráfego, um helicóptero, Bravo Hotel 07 decolando agora do sul, de um pátio à sua esquerda. Se afastará à sua esquerda, não deverá interferir com seu pouso 2771. Ciente 2771, autorizado pouso, pistão 0. Para do solo, patrulha 04. Patrulha 04, considere-se decolado aos 1-3. Se afastando com proa nordeste, chame controle Salvador em 120 decimal 8, senhor. Voa 8, bom voo. Camará 1208, grato a Deus. Controle Salvador, o Patrulha 04. Patrulha 04, prossiga. A decolado do pátio militar com proa nordeste, tensão até Camaçari, na sua escuta, mantendo 500 pés, acionado 0112. A gente mantém esse visual na escuta do controle, Patrulha 04. Ah, sua escuta, 04. 3283, informação Mike, nível 380 para Brasília. Três, dois, oito, três. Prepare a boa para Brasília, aguardando o toque. Pode confirmar a saída? Arbor. Arbor, é. Bom, 255, 2000 pés, Kinegal 0-1, autorizado, sinal ILS, vamos estabilizar. Autorizado, vai formar, melhor, obrigado. Para 6141, intenções a completar pouso visual, pistão na 0. Agora as mais próximas. Pedro Guardião 07, livre táxi, chama interseção para ingresso. Azul 27, 71, no solo, azul 5, libera a direita, chame solo em 1, 2, 1, décima 1. Direito 1, 2, 1, décima 1, azul 27, 71, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Salvador, Cudial, boa tarde, azul 27, 71, livrou na eco, na pista. 27, 71, Alfa Kilo, parte 3, que recebeu o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, recebeu o sinalizador, azul 27, 71. Guardião 07, decola da presente? Relativo, está autorizado, já decola aqui do vento gramado. Copiado, então comprou a sul, tem livre decolagem, o vento agora de 1,00 graus com 07 nós. Ajuste no 0,1, chame fora do solo, Guardião 07. É, Guardião 07. No meio, decolado aos 1-7, chama agora o controle Salvador, frequência 120, décima 8, bom voo. Controle Salvador, 208, 73, 290. Alô, Guardião. Guardião 07, decolado aos 1-7, controle Salvador agora na frequência 120, décima 8, bom voo. Obrigado, até volta. Salvador, boa tarde, é o 132-16 na Momo, passa agora 1800. 132-16, contato radar, sou para nível 350, via saída Momo. Via para 350, 132-16. Bom, passa dona, estabilizado, MLS. 255, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 285, até amanhã. Salvador, boa tarde, voo no 255, está 2:30 do ICSR, está visual estabilizado. 255, boa tarde, tráfego ainda não avistado, justo agora no 0-1, continua a aproximação, reporte quando avistando, trabalho travado, 1-2-5-5. Vai reportar. Controle, Guardião 07. Guardião 07, prossiga visual via litoral, informe onde. A gente pode confirmar o ajuste, por favor? 10, 11. Obrigado. Olimpo 01, prossegue visual, fechamento. Olimpo 01, autorizado direto farol de Itapuã, descida autorizada até inicialmente 2.510, o ajuste em Salvador é 10-11. Sim, 7073, prossiga. Marinha 7073, prossiga. Sanar 6141, mantenha chegar aqui no tráfego na saída Momo, posição de 10 horas, cruzando 060 para o 350. Controle o K32-16, vai passar agora o 080, pode coordenar por aqui, por aqui. Aguarde. Aguarde, azul 9542. O CNR 6141, o tráfego já está superado, autorizado, completa visual, a descida autorizada para 19.710, o ajuste é 09. Ok, aqui é a Azul 9542, essa identificação, via ponto 4.000 pés, QNH 1091. Via 4.000, 9542, 1091. Como é? Tran 6283, correto, proteja a gente, pronto, pushback, treinamento, sim. Informativo, chamaremos, quando pronto, estamos dando... 4204, prossiga. November Charlie. Livre. Oscar November Charlie no gate número 11 do parque principal, solicita autorização para reboque área remota, posição 14, a cor de instruções da Infraero. Autorizado, porta terra. Reportará. Para a direita 1219, correção, solo 121, decimal 1, 1219. 1255, boa tarde, daqui de alfa é a porta antes da Juliette. Número 2230, assinando identificação, chegada da BAN 050. A BAN 050, 2230. Ingressando na base da 0, melhor no corpo do mundo hoje. Umba 24, contato radar, 58 milhas cidade de Salvador, veio para a posição mar e infanto para descer. Umba 24, mantenha a descida até o 050. Radião 07, frequência livre. Abaixo da 0, melhor para o 9. Fechando a 6141. Abaixo da 10, melhor para o 9, visual para o 5. Para a torre 18, decimal 95. Decimal 5, obrigado. Marinha 7073, prossiga. Visual, regresso na final da 10. Gente, 6141, tráfego avistado. Reporte na final da pista 10 com cheque de trem 6141 para a transmissão de pouso. Ok, 3 está checado, reporte na final da 0419. A 32116, chame Recife, 2085, alterna 12545. Chamada Recife, 1268 e 12545, da 3216. Confirme quem chamou o solo? Da 3205. 3805 para Guarulhos, prepare a da El, não está de pra costa. Resposta. Alô, tá 3283 aguarde para pushback. 1255, ingresso a Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 1255. Jack 069, prossiga. Aciona, aguardando o copo, é o 7069. Marinha 7073, mantenha 500 pés. Sim, autorizado para o direcionamento, chefe de táxi. Autorizado, camarão de contato, só para ele, 01, reautorizado, 1.500 pés. Para 1.500, 1.500. 26, libera pista próxima à direita, chame solo em 121, décima 1. Direita 21, obrigado, uma boa, mesmo padrão. Xavier 6141, boa tarde, táxi Alfa, Alpha, reporte antes das 10. Alfa, reporte antes das 10. Pra 3805, pronto, copy? Pronto. Guarulhos autorizado 340, veio peso 10, deve ter aí, pode se conforme. Decola da 190, curva direita, no perfil da Dael, Leda, ótima. 5567, transponder, 1208, controle. Tio Marinha 7073. Rota, pista 10, curva direita, Dael, Leda, ótima. 5567, transponder, 208, controle. A 3875, correto, time pronto, posição vai. Ele está pronto, está no 04. 20 minutos para o push, o nome da companhia está finalizando, se quiser iniciar o ataque, será autorizado. Tá ok, na secura. Marinha 7069, pronto? Solo Salvador, Avianca Oscar November Charlie, reportando o termo do reboque para a remota posição 14. Gente. Obrigado, boa tarde. Boa. Juliette, tem condições de ingressar a Juliette, aeronave da TAM, tem que finalizar no push, no 5? Então ingresso, é o 5, o 6141. Pode autorizar o meu Juliette, no 5, o 2501. Controle, boa tarde, o Xené 6320 com a Mike, Ata 1275 para 1250. 1253 horas e 45 para a Mike. Mari 060, obrigado. Agora eu vou para o Autorizado, Marinha 7073. Já 3805, ordene que a gente pede solo. Pode o colega da companhia passar em retaguarda, iniciando o quarto, chama pro táxi. Ok, coordenação tá livre, chama pro táxi, 3205. Após o aeronave da companhia em retaguarda. Ok. Confirmando 7069, decola do pátio ou prossegue até a pista? Prossegue até a pista. Gente, Aracaju autorizada 050, decola da 1-0, curva esquerda, perfil da Conde, via Golf 677. Aciona 0263 e o controle operando 120, decimal 80. Correto, Marinha, poderia confirmar o POB? 03 a bordo. Inicie o táxi até a Taxiway Hotel. Na Taxiway Hotel, mantenha a posição e chame torre em 118 decimal 95. O ajuste no 011. Confirme. Com esquerda, proa 360, limite dessa proa radial 2, radial 275 de Salvador. Salvador, azul 9542, confirme, né? Essa proa intercepta. Azul 9542, aguarde o gestor para interceptar o localizador. Gente, fala que reduziu o speed para 180 agora. Receber informações. Sente. Não pro CAB, visual com Marinha ou Guardião. Sente, livre. Salvador, boa tarde. Está 3144, informação Mike, passa 70, morando 60. Tan 3144, acendo identificação, via chegada Mari, direção para o nível 070, 2509. Chegada Mari, nível 70, pelo site 2509, 3144. Salvador, Salvador, o patrulha 04. A trua 04, prossiga. A decolada do hospital de Camaçari está com proa do centro de convenções. Então a gente está cruzamento do Salvador. 3, correção, autorizado linha e decolar da pista no zero. Vento agora de 130 graus com 07 nós. Além da cola, dono 0, 4, 3, farol de tapão. É minha torre 1895. 1895. Torre 2230. Vetor para sequenciamento. Direita 150. Aguarde o vetor para o localizador. Direita 150. Aguarde o último vetor 2850. 2830. Né? 501 orbitando o farol de Itapuã para pouso pistão no zero, é isso? Afirmativo. Obrigado, senhor. Então aguarde para a aproximação da pista 0. Eu tenho um TAM agora alinhando para a decolagem da pista 10. Aguardando para o pouso. O 3-0-9-2-3-0. 4-2-4, desça para 4.000 pés, QNH 1-0-9. 4.000 pés, QNH 1-0-9. Patrulha 04, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra. Uno, uma boa viagem, 3805. Ok, Índia, ponto espera 295, obrigado, boa tarde. Quente, mantenha o setor via litoral, chame torre 1895. Tem pouso autorizado na pista 10. Cheque trem, o vento de 140 graus com 07 nós, Olimpo 01. Autorizado pouso na pista 10, trem está abaixado e travado, Olimpo 01. 3283, decolado aos 34. Chame agora o controle de Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado. 7063, prossiga. 12, final pista 10, sente, mantenha o farol de Itapuã, senhor. Eu tenho duas aproximações, instrumento pista 10. Aguarde as duas aproximações do instrumento e coordenação do 2, o Marinha. Vai expansão em órbita, mas se você parou de tapar, vai dar uma autorização para pouso, mas se você quiser, pode ser. Primeiro para o 360, via sair da árvore. Para o pátio 3, aguardando para taxiar até o pátio militar. Para nível 050. Completamente, 2788, informação November. 2788, para Terra Brava, uniforme Fox, aguarde Fox. Prepara a subida. Momo. Para Momo, azul 2788, solicitar o nível 170. Gente, tenho já o 170 aprovado, aguarde Fox. Prepara a Momo. Gente, na Momo aguarde. 32230, reautorizado 2000 pés, informe estabilizar. 2000 pés, trabalhar estabilizado, 2230. 24, reautorizado 2000 pés, informe quanto estabilizar. 2000 pés, passará quanto estabilizar. 24. Controle 404, cruzamento nacional. Dá uma. Patrulha 04, para cruzamento, chame a torre em 118, decimal 95. 32, Patrulha 04, mantenha o setor, aguarde por aproximação, patrulha 04. Ela está solicitando o cruzamento para o corredor Axé, até o Santos Convenções. Gente, mantenha o setor, patrulha 04. Olimpo 01, no solo aos 36, libera a direita, chama o solo em 121, decimal 1. Liberando a direita, chama o solo em 121. Azul 9542 é a Torre de Salvador? Prossiga, visual, trem baixado e travado. Azul 9542, tem tráfego avistado, ajuste agora no 09, pouso autorizado, pistão no 0, o vento agora de 1 no 0 graus com 08 nós, azul 9542. Livre pouso para o azul 9542, pista 1 no 0. E a 320, desça até 4000 pés, mantenha a proa, limite ao lote. Ok, da presente vai manter a proa, descendo 4000 pés, limite ao localizador, 6330. Para 6315, reduza 200 nós. Decido autorizar até o nível 050. Ok, gente, 200, informa que abre uma limpa. E descida para o 050. 3144, desço para o nível 060 e inicie resultado para 2209. 060, 2209, na 3144. Outra vez de Duna, o Guardião 07, avisou a contratação nacional ILS. Controle rumba 24, está estabilizado no localizador. Gente, aguarde transferência rumba 24. Helicóptero, aproximando-se à sua esquerda, que irá cruzar o eixo da pista, a sua retaguarda não interferirá com seu pouso 9542. Gente, grato. Torre Maria 709, igual com área para ingresso na principal, e decolagem. Rumba 24, gente. Tá na hotel, tá visual com a área. Isso seria interessante, senhora, a gente manter? Eu chamei a 6320, informo que vai seguir tráfego 12 horas, 8 milhas e meia, o Embraer 110 com 180 de ground. Ok, resumindo, 6320. Cruzou o eixo de aproximação da 10, o Guardião 07, autorizado uma proa direta de Camaçari, dentro da área proibida. Autorizado, Guardião 07. Obrigado. 3144, vetor para sequenciamento, esquerda 360, limite a 280 de Salvador. Esquerda para norte, limite 280 de Salvador, 3144. Controle 2230, estabilizado, final. 2230, torre 1895. 1895, boa tarde. pegar a pista próxima, proteção à direita, taxiway Eco e chame solo em 121 na décima 1. Quebra na Eco e chama 211, boa. Boa, de bastante, estacionaria do 0010. 2230, reporto um Bravo Hotel 07, um helicóptero mantendo 500 pés, se afastando à sua direita, não interfira com sua aproximação. Continua a aproximação, aguarde pista livre, o passadeiro 2230. Ciente do helicóptero, aguarde pista livre 2230. Olha, tá 3, 2, 2, 3, alguma chance de guardar? Autorizado, é. Pode olhar. Oceaner 6320, informe velocidade. Reduzindo agora 1809. Gente, em redução 1809, intercepta nessa proa. Autorizado descida 2000 pés. Descida 2000, intercepta o lock nessa proa, 6320. 6315, informe que vai seguir tráfego 12 horas, 8 milhas e meia. Cruzando 3.500 pés para 2.000 pés, reduzindo para 1.809. Tá, gente, hoje é 063, 105, vai iniciar a redução. Tá passando agora 060 e descida para 5.000. Está autorizado até 4.000 pés. 4.000 pés, gente. 7073, base pela direita, pista 10, chame final. Base pela direita, 10. Agilizando, né, inclusive, a 7073. Para o rumo 24. Então 3144, direita 025, aguarde ainda vetor para o localizador. Descida autorizada até o nível 050. Direita para o 025, nível 050, então 3144. Então 3283, chame Recife 1288, 1353. 1353, a secundária, qual a primária? 1288. 1288, obrigado, até a próxima. Então 3283. É. Reduzindo para mim, aguardando as instruções, 24. Passaredo 2230, no solo aos 42. Libere a pista taxiway Eco e chame solo em 121, decimal 1, agilizando na medida do possível, senhor. Sim, 1219, passaredo 2230. Marinha 7069, é a torre de Salvador. 7069, tem condições de agilizar ingresso e decolagem pista no zero? Agiliza ingresso, aguardo para decolagem 7069 da Marinha. Ingressado, Bela. Bom, Salvador. Salvador, para o ILS, o Chanero 631. Estabilizado, 6320. Quem se chama 6320, complete aproximação, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Controle o 404 nacional para o centro de convenções. Isso é frequência livre, o 4004. Decola da 10, curva à esquerda do perfil da Momo, transição mista. Aciona 5566 no transponder e o controle em 120, decimal 80. Confirme, fora do solo. Afirmativo, curva à esquerda. 7069, considere-se decolado aos 43, curvando à esquerda, subida Conde, chame agora o controle 120.8, bom voo. 120.8, grato. Marinha 7073, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus com 089. 73. 73, chame solo controlado, senhor. Camarada. Ô senhor, então uma previsão 3805 decolar? Após mais dois pousos, pista 10, senhor. Positivo, mais dois, positivo, 3200. Torre, batalha, Xené 6320. Oxené 6320, reduza para mim, hoje a aproximação, número 2 para pouso, pista no zero, continua a aproximação, aguarde pista livre, 6320. É, estou mantendo 135 nós, agora uma milha e meia do, da Altemarket. Pumba 7, Marinha 7073, considere seu solo aos 44, liberando via hotel, estacionar frequência livre, Marinha 7073. 069, agora contato radar, 2 milhas afastado do BR Salvador, 600 pés, autorizado 050, saída Conde. 050, Conde, grato. 3144, reautorizado 2.000 pés, ILS, como estabilizar. 2.000 pés, ILS, autorizado. 6315, estabilizar. Pena 6315, grato pela colaboração. Complete, chame a torre. 18 decimal 95. 18 95, até daqui a pouco, janeiro 6315, dispõe. Chené 6320, prepare-se para remetido, o tráfego ainda a 1 milha da final do Estoril Zero. Afirmativo, 6320. Pode precisar de um 360 pela esquerda? Negativo, senhor, negativo. Prepare-se para remetido, 6320. Aguarde para transferência, senhor, 3144. 1144. Oxe, né, 6320, continua a aproximação, reporte na DA, caso não receba autorização de pouso, iniciando o procedimento de aproximação corrigida, 6320. 7-6320. Confirma, será que quer cruzar a cabeceira? Tráfego agora, tocando o solo, senhor. Ok. Frequência livre da regra. O Rumba 24, seu solo aos 4.6, confirme, senhor. Condições de livrar o hotel agilizando? Firmo. Gente, agilizando, livrando o hotel, senhor. Pista livre, Rumba 24. Vamos para a pista livre, 24. De aproximação perdida, aguarde coordenação controle salvador em 120.8. Gente, obrigado. Rumba 24, fica livre. Copiado Rumba 24, considere seu solo aos 4.6, ao estacionar a frequência livre, bom descanso. Oxanero 6315, está passando o externo, de baixar travado. 6315, tráfego avistado, ajuste no 011, continue a aproximação, aguarde a posição de pouso. Mini 11, ajustado, Oxanero 6315. O chinelo é 320, chame agora o controle Salvador em 120.8, senhor. 208, obrigado. E o 3805, mantém a posição? Afirmo, 3805 da TAM, mantém a posição no ponto de espera pista no zero. Vamos manter mais um pouquinho, 3805. Tram 3144, complete aproximação, chame torre 1895. 1895, a torre agora, obrigado. 1844. Chave travado. O chinelo é 3-5, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 1-4-0 graus com 0-9 nós. Pouso autorizado, pista 10, o chinelo 6-3-1-5. Através coral para descida. 006, voa posição Mari. Autorizado sua descida até o nível de voo 050. 050, continue a aproximação, chame externo. 3144. Chamando externo, 3144. Posicionamento. 2788. Isso, a gente atrasou um pouquinho o posicionamento, está autorizado na presente? Ainda autorizado. Gente, por gentileza, Yankee Kilo Zulu, é isso? Gente, Lima Kilo Zulu, parte 5 para parte 3, tu ciente? Chame na papá Lima Kilo Zulu. Passando externo, baixo travado, 3144, visual. 3144, continua a aproximação, agora a instrução de pouso. 3144. Patrão 96. Na via chegada Mari, desce até o nível de voo 0620. Via chegada Mari, desce nível 0604, 1 decimal 1. Direita na ponta, 211, o Genero 6315, até daqui a pouco. 1 minuto, a mensagem? Pode confirmar qual é. Número 20 na aproximação, 416. Número 3. Yeah. 31 no 44, vento agora de 130 graus com 08 nós, ajuste no 01. Pouso autorizado, pista no 031 no 44. Autorizado pouso, pista no 0, tá? 31 no 44. O TAN 3805, visual com arbusto da companhia, agora curta final, pista no 0? Ah, negativo, ainda não. Change. Laguna e entre certo e ali, obrigado. Qual o POB? 70, 70. Liga o saco, parte 3-1 do índio. Quanto de espera? 1895, ajuste 1011, boa. Parte 3-1, índio. Conto para 1895, no ajuste, o ajuste 2782. Sierra Hotel Yankee, pronto, cópia. Recife, 1-1-0, autorizado via Golf 677. Decola da 1-0, curva à esquerda, perfil da Conde. 0267, transponder, 1208, controle. No 44 no solo ao 52. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, décima 1. Livra à direita, 211. Jonas, chama pro DAC. Se é condições de aproximar, está autorizado. Ok. Passa final 6320. Ok, vai reportar. Obrigado. Pressa Juliette, portão 01. Juliette, portão 01. O Azul 2788, fique atento somente à aeronave da Avianca ingressando a Juliette. Vai parqueando 01. Ah, tá visual. Salvador, uma boa, tá 3144, não sei se foi. 3144, Alfa, reportante da Juliette. Livre taxi de Alfa, reportante da Juliette, tá 3144. 08, nós. Livre decolagem no 0, 380. Pode descer para 1700, 6330? Você vem. 6330, pode descer 1700, cai? Pode sim, autorizado. Obrigado. O seu Yankee na escuta? Escuta. Autorizado início de táxi até a saída do pátio 3, reporta para ingressar no principal. Controle Salvador, está 3205. 3805, sobe 340 via saída da Elfa. 340 via saída da El, 3805. Edson 04, 320, completa a sinal LF, chama a torre 18295. 295, obrigado. 0, boa tarde, estabilizar. Comet 320, livre pouso, pistão no 0. O vento 130 graus com 09 nós, voltímetro 1011. Ok, obrigado, livre pouso. Peraí, por que reposição? Controle, 3805, da Tram, pode voar direto, Dael ou Leda? Vou Dael 3805. Dael. Vou 2006 para 2000 pés, 1011, autorizado, Elias. 2011, autorizado, Elias, vou 2006. Levando, Serra Tariei. Sim, o Lima, que o Zulu está autorizado o início do táxi reportando a saída do 43. Pelo Zulu, eu falo. Autorizado o táxi reporta para ingresso no 43. Do 4996, desce para 3000 pés, 1011. 3000 pés, 1011, 4996. Bom, João, 2230, boa tarde, posição 2, posição 2, posição 2. 2230, preparar, guarda-lhe essa guarda-cópia. Zero solo 57 à direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. 21, obrigado. Boa tarde, solo Xené 6320, livro. 0 graus com 09 nós. Para dar decolagem a nós, 2780. Patrulha 04, você. Comprou a do farol da barra no Axé. E achei autorizado o farol. Verba. Via após a Lefa Boa Plor, após o direto 00 da conquista. 5006, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 10, direita, aero, elefa, autorizado. Lugar correto, sim, para funcionamento. Decolo 59, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, boa tarde. Zero utilizado a Alfa, Juliette, passou meia dúzia. Alfa, direto a meia dúzia, 6320, obrigado.